Deus, a Moisés, o meu anjo enviarei para que guie o povo à promessa. Então Moisés respondeu: daqui eu não sairei, não me faça ir sem tua presença. É que tua presença